Café Segurança Legal. Bem-vindos e bem-vindas ao Café Segurança Legal, episódio 333, gravado em 10 de fevereiro de 2023. Eu sou o Guilherme Goulart e junto com o Vinícius Serafim vamos trazer para vocês um pouco do que ocorreu no último período. E aí, Vinícius, tudo bem? Tudo bom, Guilherme? Olá aos nossos ouvintes. Eu acho que vou dar uma fugidinha para jogar no bicho, cara. 3-3-3-3-3-3. Pode ser. Não fosse uma contravenção penal, eu te orientaria. Pensando bem, eu acho que... Esse é o nosso momento de conversarmos sobre algumas notícias e acontecimentos que nos chamaram a atenção, tomando um café de verdade. Então pegue o seu café e vem conosco. Para entrar em contato com a gente, enviar suas críticas e sugestões é muito fácil. Basta enviar uma mensagem para o podcast@segurançalegal.com ou, se preferir, também pelo @segurançalegal lá no Twitter ou até mesmo no nosso site. Você tem uma áreazinha lá de comentários, então quem quiser fazer o envio de mensagens lá pelo site, pode ficar à vontade também. Já pensou em apoiar o projeto Segurança Legal? Acesse o site picpay.me/segurançalegal ou o apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio e, entre os benefícios recebidos, você terá acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores lá no Telegram, o grupo secreto, como alguns podcasts gostam de dizer, né, para deixar uma coisa assim, um pouco mais, né? Mas é o grupo onde a gente discute algumas questões, algumas notícias, eventualmente notícias que vêm para cá, chegam primeiro lá no grupo. Então, espaço que a gente tem, né, de conversa ali com os apoiadores do Segurança Legal. Dito isso, Vinícius, vamos para a mensagem dos ouvintes. Você quer ler essas duas primeiras vamos aqui lá, da vamos Flávia? Lá, a gente tem um monte de mensagem aqui. Tem vários. Lê essas duas primeiras aqui. Então vamos lá, vamos ler as primeiras. A Flávia Domingues, que é a nossa ouvinte já... Nossa habituê, né? Inclusive nas mensagens, um abraço, Flávia, ela diz o seguinte: Olá, Guilherme e Vinícius, sobre os golpes do WhatsApp, além de falar para familiares, amigos e afins, é importante ser divulgado nas empresas. Este assunto está incluso no onboarding com os colaboradores, apesar de serem golpes antigos, muitos ainda não têm essa informação. Abraços. Dizer uma coisa, Flávia, não existe essa de golpe antigo, viu? O que existe é vítima nova. Porque eu tava conversando com o pessoal esses dias aí, que acompanha, que trabalha na promotoria, se não tô enganado. Eu não vou citar o nome da pessoa, é óbvio, né? Mas o que tem de gente ainda caindo no tal do bilhete premiado, ainda no golpe do bilhete premiado, assim, não tá no mapa, com as histórias mais absurdas possíveis. Então não existe golpe velho, o que existe é vítima nova. Eu vi um cara falando no Twitter esses dias que os pais dele, o pai dele, dizendo: ah, meu pai tem mestrado, tem, né, profissional, né, uma pessoa culta, enfim, e caiu num golpe lá também desses, né? Uhum. Não é só uma questão de ensino formal, né? Claro que você tem um treinamento também, como a gente já falou no episódio passado, né? Você pode ser treinado para detectar isso, mas ninguém tá livre, porque as estratégias são montadas justamente para te levar ao erro, né? Então, claro, é muito melhor que você seja informado, mas ainda assim ninguém tá livre de cair nesse tipo de golpe. Cara, mas isso é mais fácil de fazer do que mágica. E mágica não existe. E o que que acontece com um cara que é bom, né, um bom mágico? Cara, tu pode estar super atento ali no que tá fazendo e ele vai te enganar, cara. Yeah. Ele vai explorar certas vulnerabilidades, né, que a gente tem na nossa percepção e vai nos enganar, a gente vai ficar achando que tem um negócio flutuando na nossa cara. Então, assim, quando a gente fala de engenharia social, que é o que esses golpes, em essência, acabam a maioria fazendo, né, tem bem mais coisas a serem exploradas ali, inseguranças, né, aquelas coisas, a questão da autoridade, né, quando... Ah, uma coisa da Receita Federal, que a gente comentou nos episódios, hein? Uhum. Então, assim, tem vários gatilhos, assim, a serem explorados pelo criminoso. Então, é bem delicado mesmo. Ótimo. E o Alexandre Hajihara... Ótimo, tu acha bom isso? Não, ótimo pra encerrar o comentário. Tá bom, vamos lá. Recurso linguístico. Foi um ótimo, assim, deu. Vamos pro próximo. vamos lá. Ah, o Alexandre Hajihara, outro habituê nosso, um grande abraço, Alexandre. Tu mandou um abraço pra Flávia? Acho que não. Flávia, obrigado pela tua mensagem, um abraço pra ti. E o Alexandre, que é um outro habituê também, ele mandou ótimo episódio, como sempre, só escutei hoje, dia 12 do 1. e lamento que não teve a tradicional retrospectiva antes de acabar o ano, porque já iniciamos um novo ano cheio de assuntos para discutir. É. Alexandre, a gente foi atropelado pelo... Se a gente não faz no finalzinho do ano, depois a coisa complica. É, e ele estava se referindo ao episódio do Last Pass, incidente do Last Pass. Valeu, um abração, Alexandre, cara. Obrigado. Eu vou ler aqui a mensagem do Ellerson, Vinícius. Ela é um pouco mais longa, mas eu acho que vale aqui a pena a leitura. Até porque é uma situação que envolve diversas, pelo menos três grandes temas aqui, né? Que a gente vai destacando ao longo da leitura. Então, se tu quiser interromper, fica à vontade também. Beleza, tá? Beleza. Sou desenvolvedor júnior e hoje trabalho principalmente com C#, React e Golang. Não lembro se já encaminhei um e-mail sobre esse assunto para vocês, acho que não. Não deixo salvos e-mails, então segue o caso com qual me deparei. Em 2021, fiz uma compra pelo Mercado Livre e recebi a URL para o rastreio, até aqui tudo bem. O ponto que me chamou a atenção foi a URL em si, nós não vamos dizer qual era a URL, né? Não era do Mercado Livre, mas era de um site que permite o acompanhamento de rastreamento de mercadorias. E o importante é que a URL terminava com um número, né? Aparentemente aleatório. Inocentemente, agora diz ele, né? Inocentemente, imaginei que a sequência tal seria um hash que daria acesso somente ao rastreio do meu pedido. E toda vez que eu clicasse para realizar o rastreio, receberia um novo hash. Obviamente, isso não aconteceu. Observei que ao incrementar os valores, né? Ou seja, colocando... O final da URL dele terminava com 800, então se ele colocasse 801, ele conseguiria ver outros pedidos e alguns detalhes dos demais compradores. Como ele é uma pessoa técnica aqui, né, um técnico da área, ele diz, usando o DevTools, entre as informações de resposta, fetch, ML, estavam o CPF, endereço e método de pagamento usado. Felizmente não continha número de cartão ou conta. Não me pareceu certo essas informações estarem tão fáceis de serem obtidas, mesmo que fosse necessário abrir o DevTools, que é algo elementar, né, Vinícius? Não tem nenhum... nada muito difícil de ser feito ao abrir essa ferramentinha, né? Fica no browser mesmo, né? Sim. No próprio browser. É, a questão... Terminar, então, como desenvolvedor, eu não teria feito dessa maneira. Boa, também acho que não é o jeito certo Não, né? Deve. Aqui um elemento interessante, Vinícius, que envolve, além desse problema aqui de segurança que tu já vai falar, e nós já gravamos episódios sobre isso, que é como as empresas reagem às comunicações de vulnerabilidade, né? Nesse caso sim. Aqui, inclusive envolvendo dados pessoais. Ou seja, se trata de uma empresa que trabalha com o Mercado Livre, que é o Mercado Livre, né? E ao reagir com uma comunicação de vulnerabilidade que envolve, inclusive, uma potencial violação de dados pessoais, eles agiram dessa forma aqui que eu vou ler agora. Então, tentei contato com a loja onde fiz a compra, não obtive resposta por e-mail, tentei contato por telefone, liguei para o SAC e pedi o contato do jurídico. Uhum. Em contato com o jurídico, informei que tinha encontrado algo que não parecia certo com um sistema de rastreio utilizado pela empresa. E fui informado que alguém entraria em contato. O único contato, entre aspas, recebido foi no LinkedIn, quando uma pessoa do jurídico visualizou o meu perfil. Na época, devido às demandas que vinha recebendo no trabalho, eu acabei por esquecer o ocorrido. Lembrei dessa situação hoje ao procurar um novo produto de outra loja que está contendo o logo do site de rastreamento como parceiro. Optei por não realizar a compra, mas encontrei a URL mencionada acima em um bloco de notas salvo no meu HD. Acessando a URL hoje, felizmente existe um tratamento nas informações pessoais e a tag CPF foi removida. Na época, eu cheguei a considerar o quão fácil seria fazer um script para incrementar valores e salvar as respostas. Não sei se o meu e-mail ou ligação tiveram alguma influência nas alterações que o serviço recebeu, mas como houve alterações, imagino que a maneira como estava sendo feito antes não fosse adequada. A pergunta que ele faz é, casos como este podem ser considerados como vazamentos? Gosto muito do podcast. Um abraço a todos. E aí? Cara, acho que vamos começar explicando o que é esse problema para o nosso ouvinte que não é desenvolvedor. Ou da área, ou da TI, ou que não entende como isso funciona, para entender qual é o problema, e aí tu responde diretamente a dúvida dele. Uhum. Então é o seguinte, isso aí se chama, é uma referência insegura ao objeto que a gente fala. Tá? Uhum. É quando algum sistema, para facilitar, no caso é para facilitar o teu rastreio, então a empresa, tu faz uma compra... E aí, no Mercado Livre, por exemplo, e aí alguma empresa de logística vai fazer o transporte. Então, para ti não ter que ter um usuário e senha para acessar aquele rastreio lá na empresa que faz o rastreamento, o que é de praxe, digamos assim, uma das formas de fazer é tu ter o link com um código no próprio link que faz referência àquele rastreio lá no sistema. Esse código, ele não pode ser, justamente esse o problema que o Ellerson coloca, esse código, ele não pode ser previsível. Por uma questão óbvia, se ele for previsível, se ele tiver uma construção lógica que tu consiga simplesmente incrementar ele, como é o caso aqui, ou seja, o número sequencial, o rastreamento 1, 2, 3, 4, 5, tu pega o teu rastreamento e vai incrementando ou decrementando o número e vai acessando os dados de outros rastreamentos. Isso não deve acontecer de forma nenhuma, porque justamente o que ele coloca, isso pode ser utilizado para te extrair dados dos rastreios de outras pessoas, inclusive com os dados dela, como ele estava colocando ali. Como foi o que aconteceu. Esse tipo de uso de links para acessar documentos, acessar exames, tá? Que tem clínicas que fazem exames clínicos que ela te entrega os resultados dessa forma também, tá? Algumas vezes tu tem um código, aí tu vai no site lá da clínica e dá aquele código, e aí abre o exame pra ti e tu vai ver o teu código no link, tá? Então, esse tipo de arquitetura é bastante comum, tá? E mais comum do que eu acho que deveria ser. E boa parte do problema tá no fato de esse acesso não ser autenticado, então tu não precisa ter nenhum tipo de autenticação, usuário e senha. Basta que tu saiba o número e esse número ser previsível. Aí a gente tem o problema que o Ellerson está colocando. Qual é a solução para isso? Número 1, se puder, exigir autenticação. Claro que isso vai de solução para sistema, né? De acordo com os ambientes que a gente está falando, mas a forma mais segura é tu ter uma autenticação para poder acessar o documento. E se for o caso ainda de gerar um link desses que tu vai acessar sem nenhuma autenticação prévia, que o código, que o que seja de fato um hash, não seja um número imprevisível, um Universal Unique ID da vida, seja algum tipo de identificador que seja o mais próximo possível de algo aleatório, randômico. Tá? Para que você não possa, para que uma pessoa não possa simplesmente ficar procurando outros exames, outros rastreamentos, ou outras fotos, daí depende da circunstância, mas outras informações além da dela. Uhum. Então, isso aqui é muito, muito, muito comum. Tá? Então, é algo assim, tem sistemas por aí que controlam pagamento de anuidades e coisas assim com esse tipo de problema. Tem, cara, tem muita gente com esse tipo de problema. Isso aqui é muito comum, infelizmente. Eu acho que tem, de minha parte aqui, eu já destaquei antes, no momento atual, com a LGPD em vigor, né, mesmo que não tivesse a LGPD, porque a gente sempre falou sobre isso, e tá meio que desde o início do podcast, a forma de reagir a incidentes, né, ou a comunicações de incidentes, isso aqui é uma demonstração de que a coisa ainda não mudou e as empresas precisam estar preparadas para se comunicar com pessoas que indicam incidentes como esse. Aqui, no caso, é uma pessoa ética, né? Que tomou, que descobriu um problema e, veja, pegou o tempo dele ainda para tentar ajudar a empresa. Olha, né, resolvam isso, quero comunicar, teve o esforço, tentou contato com e-mail, tentou por telefone, falou com as pessoas e ainda assim sequer deram uma resposta para ele. Isso é muito, muito grave, assim, sabe? Eu acho que é um primeiro ponto e que, numa perspectiva de um eventual sanção da autoridade, certamente seria levado em conta para demonstrar que a empresa está longe, né, de ter as boas práticas exigidas pela lei. Ele pergunta se pode ser considerado um vazamento, né? Até a gente falava sobre isso antes, porque a mera existência de uma vulnerabilidade, ela não implica necessariamente num vazamento, né? Não, eventualmente pode ser que ninguém tenha explorado isso, portanto, isso não é um vazamento, né? A mera descoberta não explorada, se ele fez isso só com a conta dele, por exemplo, como que eu acho que foi o caso aqui, ele não haveria um vazamento. Mas certamente é um tratamento inadequado, é um tratamento contrário à lei, não... Não cumpre com a expectativa de segurança que se tem, porque você não pode ter um link aberto por aí, com o URL sequencial que você fica vendo que as pessoas compraram. Tem mais essa ainda, né? Sim. Porque tu consegue ver o que o cara comprou. Agora, segundo ele falou, tá coberto lá o nome, né? O endereço, enfim. Mas ainda assim, ele cobre algumas letras nas palavras, mas não todas. Eu fiz uma experiência de pegar aquela letra do link que ele mandou, né? Aquele grupo de letras ali, né? Que seria, não estou conseguindo explicar direito, mas para tentar anonimizar os dados, eles pegam o nome, endereço, eu acho, e e-mail, e colocam caracteres especiais ali para substituir, assim, tentar anonimizar. Eu coloquei esse fragmento no ChatGPT e o ChatGPT fez um trabalho lá, me trouxe alguns resultados, né? Não sei se está certo ou se está errado, mas ele tentou, né? Ou seja, esse tipo de prática realmente precisa mudar, né, Vinícius? É, assim, tem várias outras empresas de logística que fazem a mesma coisa, tá? Tem clínicas que fazem isso. Tu pega, inclusive que faz exame de sangue, esse tipo de coisa assim também. E uma, assim, pelo menos, pedir mais informação do que só o CPF, por exemplo, ou um ID de rastreio. Tem algumas empresas logísticas que pedem o CPF e o número da nota fiscal. Já é bem melhor do que só pedir o CPF, né? Ou só ter um link lá para acessar o rastreio. Então, tem maneiras de tornar a coisa um pouco mais segura nesse sentido, ainda que se deixe sem autenticação esse acesso. Que eu entendo que em termos de logística ali, a questão do rastreamento e tal. Imagina tu fazer, todo mundo compra alguma coisa e ter uma conta em cada transportador. Não vai ter, não vai acontecer. Agora, isso é nesse nicho específico, né? Então, cuidado aí se você está desenvolvendo, se você é desenvolvedor que nem o Ellerson aí e está fazendo algum tipo de geração de link para acessar um documento, um PDF, uma imagem. Qualquer coisa que tu vá, que tenha estático lá no lado do servidor, ou mesmo que tu vá gerar de forma dinâmica, mas que a referência vai ser sempre a mesma, né? Muito cuidado ao fazer esse tipo de link com acesso sem autenticação. Muito cuidado. E mais uma coisa, Guilherme, antes do pessoal seguir adiante, antes da gente seguir adiante, volte 283 episódios atrás e escute o episódio número 50 do Segurança Legal, que é reagindo a comunicações de vulnerabilidade. Boa. Nós gravamos lá em 9 de maio de 2014. Inclusive, temos uma nova série no podcast Segurança Legal, né? Nova série? É. Há 10 anos no Segurança Legal. Há 10 anos no Segurança Legal. Lembra que a gente tinha combinado de fazer? Ah, não lembro, cara. Eu tinha esquecido. É, te comentei. No finalzinho, a gente vai colocar lá há 10 anos do Segurança Legal. A gente traz ali um snippetzinho do que estava acontecendo há 10 anos. No podcast legal, Segurança legal. Show de bola. Vinícius, a próxima mensagem vem do José Pimentel. Eu vou ler aqui também, se tu quiser ir me interrompendo, também fica à vontade, tá? Beleza. Ele diz, parabéns pelo episódio 332 sobre fraudes na internet, bastante esclarecedor sobre como evitar cair nesses golpes. Acrescento que Vinícius foi muito preciso, ao meu ver, quando citou os motivos pelos quais tais condutas permanecem impunes. Né? Só para lembrar o Vinícius dizer da dificuldade da persecução penal desses crimes, da polícia e tudo mais. E aí, olha que interessante, ele diz, como promotor de justiça, com atuação criminal interessado em crimes cibernéticos, tenho constatado o seguinte. Embora alguns provedores de internet e de aplicações venham se mostrando cada vez mais colaborativos com a polícia e com o Ministério Público, ao menos quando criminoso e vítima são brasileiros, uma parcela muito pequena de crimes cibernéticos quase irrisória, vejam o que ele está dizendo, quase irrisória, é de fato investigada e resulta em persecução penal de sucesso, por exemplo, com a responsabilização dos culpados. Algumas razões para isso, claro, na opinião dele, né, seriam, um, alto custo, e ele coloca custo entre aspas, né, alto custo da investigação do crime cibernético, necessidade de intervenção do juízo, exigência dos provedores para que as interações sejam realizadas por meio de plataformas, tudo em pessoal, falta de pessoal treinado, perícias demoradas e custosas, etc. Dificuldade adicional, e na prática quase intransponível, é a apreensão de dispositivos informáticos necessária para a comprovação da autoria em localidades outras que não a da comarca ou sede da delegacia, sem dúvida. É, esse ponto 1 aí é um baita de um problema, cara. É. São vários problemas a serem resolvidos. 2. Um só já dava um... É, já deu, já deu. Já parou, já não já dá deu. Pra... Já é. Acabou, já acabou aí. O 2. Alteração legislativa promovida pelo pacote anticrime. As investigações em curso foram repassadas para os juízos do domicílio das vítimas. As investigações sofreram solução de continuidade. 3. Não instauração de investigação formal. Se de um lado houve aumento nas notificações dos delitos, com a possibilidade dos registros de BOs eletrônicos, por outro, a polícia enquadra quase todas as fraudes eletrônicas como estelionatos. Fazendo assim, espera nova manifestação da vítima, que, ignorando o trâmite procedimental, não a efetiva, a título da representação, né, que é exigida aqui, ele diz, pelo parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, antes da adoção de qualquer providência. No silêncio do, ou seja, uma ação penal condicionada, né? No silêncio do ofendido, o que de ordinário ocorre, o BO é arquivado. Tá, só um pouquinho. O que é uma condicionada? É que Vinícius, são aqueles crimes em que você precisa, a vítima precisa representar, né? No caso aqui, o parágrafo 5º, ele diz, somente se procede mediante representação. Essa que é a ação penal pública condicionada, né? Aliás, só se afasta a necessidade de representação se a vítima for administração pública, criança ou adolescente, pessoa com deficiência ou maior de 70 anos. E ele segue. E 4, conflito de interesses. Provedores de aplicações que intermediem os meios de pagamento ou aproximam vendedores de compradores são econômicos ao prestar as informações no curso das investigações, receando expor fragilidades dos seus negócios ou quando são amigáveis com usuários mal intencionados. Com isso, tentam evitar ações de reparação de danos que poderiam ser intentadas pelas vítimas. O mesmo ocorre com os bancos. Observação, algumas vezes é o pessoal da TI, da própria vítima, que esconde o que de fato aconteceu. Atuei num caso de extorsão contra uma operadora de saúde que omitiu durante anos que havia sofrido um ataque de ransomware e deixou rolar uma densa investigação contra uma fábrica de software terceirizada que, sabidamente, nada tinha a ver com a ocorrência. Minha nossa. E ele termina ainda aqui com o esgotamento do IPv4 e uso de NAT pelos provedores. O mesmo IP é fornecido para diversos usuários, dificultando a identificação do fraudador. Essa é a mensagem aqui, Vinícius. Qual a tua opinião? Cara, eu fico feliz de não ter dito, não ter falado bobagem. A gente cuida pra não fazer isso. mas é sempre bom quando tem alguém que tá vivenciando também o problema, né? De uma outra posição e ver que as coisas se combinam. Ou seja, de fato, a nossa percepção não tá errada. Uhum. E fazer, como coloquei naquele dia que a gente conversou sobre essa questão da investigação, essa questão do custo que ele coloca no item 1 é crítica, porque tu tens milhares de golpes de R$1.000, R$2.000 sendo aplicados. Uhum. E realmente, cara, pra te ir atrás de cada um desses... Eu tava ouvindo o nosso episódio depois, né? Uhum. Ouvi na hora da edição e depois ouvi de novo, tava na academia, enfim. Você inclusive comentou, né? Ah, mas são valores pequenos, 3, 4 mil, se não me engano, você citou um valor assim, né? Uhum. É, claro, isto não quer dizer que esse seja um valor pequeno, e de fato não é. O problema é que, diante da quantidade de crimes cibernéticos que muitas vezes, né, envolvem esse tipo de valor, essa relação de custo, na verdade, para a polícia, ela é baixa, né? Nesse sentido, assim, que eu interpretei a tua fala lá, né? É, tu não tens o custo de uma investigação dessas. E aquilo que ele coloca logo no começo, ali naquele item 1, da falta de resposta que o José Pimentel coloca. Cara, isso essa impessoalidade. Assim, tu vai tentar falar com o Facebook, boa sorte, cara. Uma conta no Instagram que foi comprometida. Então, assim... De fato, a gente está muito longe ainda de uma real possibilidade de todo mundo conseguir conseguir ir atrás de quem roubou sua conta do Instagram, de quem enganou amigos, tirou dinheiro desses amigos usando a conta, e sem contar os golpes diretos que acontecem, né? Aquelas coisas que envolvem dinheiro diretamente mesmo. Eu acho que a gente tem que ter bastante cuidado também com outro tema, né? Ah, impunidade, os criminosos, é um negócio assim que a gente tem que ter um cuidado até para não esbarrar em condutas mais autoritárias, né? Mas é inegável, primeiro, que esse tipo de crime precisa ser perseguido, porque você tem uma explosão desse tipo de crime no Brasil, né? E fica muito fácil pro criminoso, né? Exato. É um problema social, é muito fácil, as pessoas ficam caindo, você não descobre, o crime vai sendo levado adiante. Muitas vezes, uma outra coisa que ele não falou, mas eu acho que a gente poderia colocar aqui, é a própria leniência e às vezes até descuido de múltiplas instituições financeiras que vão começando a entrar muito rapidamente no mercado, né? E permitem que fraudadores criem contas falsas nessas plataformas financeiras e permitindo que eles façam a movimentação desses valores, né? Uhum. Sei lá, houve uma explosão inegável nos últimos anos de entrada de novos players no mercado financeiro, né? Fintechs e tudo mais, e não são poucas as fintechs sendo vítimas aí de tentativas de abertura de conta fraudulenta e uso dessas contas para movimentação de valores oriundos de outras fraudes. Claro. Então, assim, claro. Essa explosão aí de fintech é uma coisa que... cada nova fintech, você pensa dessa forma, né? Agora pensando, cada nova fintech precisa de um sistema, precisa de aplicativo, porque senão... acho que não dá nem para chamar de fintech. Se não tiver um raio no aplicativo. Então, precisa de um aplicativo. Esse aplicativo tem que falar com o back-end, que tem lá suas APIs. Uhum. Aí aqueles que querem ter um atendimento um pouquinho mais amplo, querem fazer uma versão web do seu internet banking, né? Uma coisa um pouco mais tradicional, talvez, ou para um acesso mais facilitado. E aí já tem uma outra interface ali. E sem contar que tu tem integração disso tudo por baixo com o teu core bancário, que tem que falar com o Banco Central. Tu tem que ter o teu back-end lá, no teu back-office lá, que é outra interface com outras APIs para a tua equipe, né, conseguir avaliar os cadastros, fazer verificação de fraude e tudo mais. E aí tu pega todas essas atividades e pensa isso multiplicado pelo número de fintechs que toda hora aparecem e desaparecem por aí. É. Então, sim, é uma área bem, bem movimentada, digamos assim, nesse sentido. Eu esqueci de dizer que, para que o José Pimentel não pareça mal educado, ele ainda mandou abraços no final da mensagem dele, que eu não li aqui. Então, desculpa, José, por não ter lido os abraços que você mandou para gente. Mas, poxa, te agradeço demais pela mensagem e por trazer um pouco da tua experiência, né? Acho que sempre que puder, contribua aqui com a gente, que a gente fica muito feliz. E Guilherme, eu fico, uma coisa que me chama muita atenção quando a gente recebe mensagens dos nossos ouvintes como as que a gente recebeu hoje, e como as que a gente já recebeu no passado, é que, diferente de mandar uma mensagem via áudio ou coisa parecida, o nosso ouvinte tem que parar o que ele está fazendo e escrever um e-mail para nós. Então, assim, obrigado pela atenção e pelo carinho de vocês aí com o podcast. Um grande abraço. Bom, eu vou começar aqui até agora, nós estamos em meia hora de episódio, mas até agora a gente leu mensagens de ouvintes, fazia tempo que a gente não lia até, e vamos começar agora as mensagens, né? As notícias, melhor dizendo, e uma delas, bem rapidinha aqui, Vinícius, que não acaba tendo até uma relação com algumas das coisas que a gente viu aqui, é a NPD deve começar a multar em fevereiro, né? Finalmente, inclusive essa é uma das grandes críticas que a comunidade jurídica e tecnológica tem feito. Eu já vi em vários lugares, por várias pessoas diferentes, comentando da demora da NPD em começar a multar, né? Foram muitos os casos aí nos últimos tempos, e a gente já comentou aqui, inclusive, né, que a NPD não se movimentou e os PROCONs, o Ministério da Justiça, em alguns casos até o próprio Ministério Público, acabaram tomando, né, esse papel ou atuando nesse espaço deixado pela NPD. Então, o presidente da NPD, o Valdemar Gonçalves, anunciou que o regulamento de dosimetria já está na fase final e deve ser aprovado agora em fevereiro. A ideia é que já, embora não fosse necessário o regulamento de dosimetria para começar a multar, é, com certeza ele tem razão, né? Com o regulamento você deixa o dá uma segurança jurídica às atuações, né? Ele ainda afirmou que a NPD prefere que empresas, governos e órgãos atuem de acordo com a lei, óbvio, mas para aqueles que não seguirem essa diretriz, a fiscalização estará pronta para atuar. E aqui tem um número interessante dado por essa notícia aqui que vem do Convergência Digital. Até agora, a NPD já recebeu cerca de 6.900 denúncias. Então, tem muito trabalho para ser feito para aquelas empresas. Então, acho que essa é a primeira e talvez a conclusão aqui, né? Claro, a gente tem que começar a aguardar para ver como que vai ser essa atuação. Lembrando também que a NPD ainda, né? Ela ainda está se organizando, na verdade, tem muitas vagas abertas para novos servidores, porque precisa de muita gente, né, para lidar com isso, para acompanhar, para investigar, para levar adiante esses processos sancionatórios. Mas o fato é que as empresas se estavam aguardando algo, né, para começar a fazer a sua adequação, porque há muita gente ainda que não iniciou esse processo. Talvez esse seja o momento, né, para ser. Cara, diante dessa situação que agora se coloca. E tudo que é lei é assim, né? Tu deve lembrar dos kits de. Não sei se era kit. Não era kit médico, kit. Era de primeiros socorros. Primeiro kit de primeiros socorros que tinha que ter nos carros, lembra disso? Lembro, claro. Ah. Até que eu comecei a ver as primeiras multas, eu não comprei. Comprei. O próprio. O Brasil, ele tem uma. Fala primeiro, depois eu rebato. Não, ia dizer que o Brasil tem um ótimo exemplo disso com o uso do cinto de segurança, né? Sim. Pra aqueles que são mais, não tão jovens assim, né? Mas quando a gente era criança e jovem ali, né? Mas principalmente quando era criança, não se usava cinto de segurança, né? Era um negócio que ninguém usava aquela droga, né? E aí a gente... Como eu, aquela eu droga? Lembro. Olha aí. Tu é velho mesmo. Não, mas é que ninguém usava. O ponto que eu quero dizer é esse, né? As pessoas não usavam cinto. Então, com as mudanças legislativas e um aperto nas multas, as pessoas começaram a usar e hoje ainda... Hoje já entrou no nosso, né, no nosso dia a dia, né? Agora, claro, tem outra coisa também, né? Essa talvez seja uma discussão um pouco mais, enfim, profunda, né? Às vezes a gente acha que somente uma lei tem o condão de mudar a realidade, né? Uhum. Aquela ideia, assim, não, eu tenho um problema, eu crio uma lei e automaticamente... Deu, tá resolvido. Não é tão simples assim. Esse tipo de legislação, ela precisa de vários aspectos para ser efetiva e, claro, um deles é o acompanhamento das autoridades, né? Assim no mundo inteiro. E a gente... que acompanha para os nossos clientes aqui semanalmente multas, inclusive na União Europeia, né? Tem lá alguns serviços que a gente presta que faz essa comunicação. Então, toda semana a gente analisa as multas, assim, e é impressionante, né? Quando você olha, por exemplo, para a Espanha, são muito atuantes, né, as autoridades, a ponto de multar, por exemplo, pessoas que, ao instalar câmeras de videovigilância nos seus locais lá, extrapolam o seu perímetro de vigilância, né? Vigiando outros espaços que não deveriam ser vigiados, né? Então, esse tipo de minúcia que está sendo discutido lá fora e de multas que estão sendo aplicadas, enquanto que aqui você tem verdadeiros escândalos, né? Para dizer o mínimo, assim, e erros, às vezes intencionais até mesmo, né? Desleixos. Que estão sendo deixados para trás. E isso, no ponto de vista da cultura, você vai assentando, né? Se você não multa e se nenhuma sanção é aplicada, vai se assentando uma ideia de que desrespeitar a lei vale a pena. E não é isso que a gente precisa aqui, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos ver o que Até acho que eu me empolguei um pouco. Não, mas eu acho que é muito interessante que a gente estava há horas já esperando esse movimento da NPD, porque... a NPD, como não vai ser assim, né, gente? O pessoal vai lá, aponta para a NPD, a NPD sai multando. Notem que mesmo o processo do... As coisas com a Anatel, uhum, né, elas hoje já funcionam melhor do que no começo. Hoje é um pouco mais rápido, assim, as coisas. Aquele próprio portal do cidadão, eu acho que agora não sei se é esse o nome, que é para resolver coisas. Deixa eu ver aqui, acho que é portal. É, aqui é que tem vários estados. Aqui é o Tudo Fácil, acho que é, né? Não, não. Mas tem um. Ah, esqueci agora do portal, cara. É do governo federal. Tá. É para resolver problemas. Bom, com empresas, tá, etc, tá? Mas assim, eu imagino que a gente. Que esse processo vai se amadurecendo, ou seja, de recepção das denúncias e tudo mais, e ao mesmo tempo vai ter, com o tempo, talvez a gente passe a ter algum tipo de processo automatizado para acelerar a solução de coisas mais simples. E, aí sim, agora sim, uma coisa aqui do Estado. Aqui do Estado a gente tem o Não Perturbe, no uhum. Procon aqui do Rio Grande do Sul, para te resolver já há muitos anos, há mais de 10 anos, para resolver a questão do pessoal te ligando, né? O pessoal para resolver o problema do marketing. Tanto coloca teu número lá numa lista do próprio Procon de números que não é para receber marketing, né? E se alguém te liga oferecendo, fazendo alguma coisa assim, tu tens condições de entrar lá no site mesmo e indicar qual foi o número de origem, se tu tiver, o nome da pessoa que falou contigo, qual foi a oferta, o nome da empresa e tal. E isso já geraria uma multa lá para a empresa. Então, uhum. Esse é um processo, um exemplo de um processo automatizado. Claro que isso é muito mais simples do que o que a NPD vai ter que lidar. Mas é um processo de aprendizado, a gente vai ter. Acho que ele é relativamente longo entre as primeiras multas e a gente chegar num. E todo o passo a passo de otimização dessas partes, dessa questão de comunicação, de investigação, a própria questão da multa. Então, tem muita coisa para vir. A NPD realmente precisa de muita gente. Não, não, não é fácil, assim. Não é simples assim, né? Ó, vazou dado aqui, multa aqui, por favor. Multiplica pelo número de pessoas afetadas e aplica multa. Não, não é assim tão fácil. Quer que eu vá mais uma ou tu já traz uma tua agora? Não, vai, torra. Tu tá. Hoje eu café. Eu trouxe várias, eu quero fazer. O Guilherme tomou todo o café possível antes de gravar, tá com a cafeína a milhão no sangue. Milhão. Eu quero fazer que nem o xadrez verbal, fazer um episódio de 4 horas e meia. Cara, se tu fizer isso, os ouvintes vão. Vai ter ouvinte, vai dizer assim, bah, mas foi muito bom, não sei o quê, Mas é que nem os caras do xadrez verbal dizem, né? Eles chamam de uma revista semanal, ou algo assim, uma revista, que você vai ouvindo aos poucos, que é o que eu faço, né? É possível. Na realidade, eu ligo de noite quando eu vou dormir, ponho um fonezinho e escuto, durmo e... eu gosto de ouvir numa tirada só, assim. Pego pra ouvir e ouço até o final. É o que eu curto fazer. Mas vai lá. A Anatel está empenhada ou empenhadíssima em bloquear as tais caixinhas de TVs piratas. E aí é uma questão, por que a gente traz essa discussão aqui, né? Porque tem vários elementos que vão envolver desde o Marco Civil até como, né, que a Anatel pretende bloquear essas caixinhas, né? Para quem não sabe, são caixinhas de IPTV, dá pra se dizer assim, né? É um computador, né? É um computadorzinho. É como se você... Imagina uma Apple TV, né? Isso, é um computadorzinho que tá lá, ou que tem lá um sistema embarcado lá já pra acessar. Android, né? É a maioria Android. Android TV, né? Mas essas... Porque existem caixinhas Android. Inclusive eu tenho uma caixinha Android TV, que não é de TV pirata, mas é uma caixinha Android TV. Vai ser desativada. não. Que a gente liga naquelas TVs. Eu tenho uma TV um pouco mais velha aqui em casa, mas que tá funcional e tal. Então pra eu assistir Netflix, HBO, essas coisas todas, a gente usa essa caixinha. A diferença é que essas outras caixinhas que são vendidas na internet e também em feiras livres e coisas do gênero, elas são programadas para acessar via streaming os canais de TV por assinatura. Os canais de TV por assinatura. Só deixa eu dizer que essa tua justificativa é furada para ter essa caixinha, porque um Fire TV lá da Amazon faria justamente isso. Então resolveria teu problema sem tu precisar da caixinha. Eu tenho uma justificativa, eu tenho, que eu não chamo de caixinha, é um computador mesmo. Não, mas a minha caixinha, só deixando bem claro, ela não é uma caixinha de TV pirata, ela é uma caixinha que só permite que eu instale aplicativos. A minha caixinha, só pra dar uma ideia pra quem tiver a fim de fazer isso, a minha caixinha, sabe por que eu tenho ela? Só por causa do Tidal. Ou Tidal, lá assim. Ah, sim, o Tidal. Que eu rodo, na verdade é um PCzinho, aqueles micro PC, eu rodo um Windows ali nela. para poder rodar o cliente do Tidal ali, para ele poder fazer para ele receber o master, né? Uhum. E aí ele passa para um DAC, para um conversor de digital para analógico e faz a coisa toda. Uhum. Para fazer valer a pena aquela qualidade toda absurda lá do Tidal. Tidal, né? E é só por isso que eu tenho caixinha, não tenho canais piratas. É. Bom, não, mas ninguém tá falando que tem, tentando criar confusão comigo não, aqui. Não, mas enfim, vamos lá. Eu posso pegar a minha caixinha e tirar uma foto e mostrar. Se a tua for desativada. Não. Mas... A minha não vai. Não, nem a minha. Mas o fato é o seguinte, agora falando sério, é que. Claro, ninguém é contra, obviamente, né? A perseguição e a busca pelas autoridades. Desse tipo de ilícito, porque é um ilícito, claro, uma prática ilegal, é uma prática que deve ser combatida, afinal de contas, você está se aproveitando gratuitamente de um sinal que é pago, e isso pode envolver até mesmo o cometimento de crimes lá na lei de telecomunicações, a violação de direitos autorais, tem uma série de questões aí. Portanto, então, primeiro estabelecendo esse aspecto é, ninguém é contra a luta contra esse tipo de aparelho. A questão é como que você vai resolver isso e lidar com isso. Né? E a forma achada por eles é mediante o bloqueio de IP. O que pode, pelo menos em tese, é violar a neutralidade da rede. Hoje eu estava falando com uma pessoa, não vou dizer quem, porque ele não me autorizou a dizer, a falar por ele aqui, né? E essa pessoa que é um especialista em marco civil, ele disse, olha, eu acho que não, porque o conteúdo é ilícito, enfim, então haveria, segundo ele, né, essa possibilidade, né? A questão aqui é que a gente tem um decreto, que é o decreto 8771, que regulamenta o marco civil, que estabelece lá, ao regular a neutralidade de rede, estabelece algumas exceções que você poderia... Né, realizar certas situações, né, ou realizar certos tipos de controle para manter a estabilidade, segurança e integridade da funcionalidade. Então, você regular certos tráfegos internamente e até mesmo para questões de segurança, né? Então, eles colocam aqui nas medidas técnicas possíveis de serem feitas enquanto exceção ao princípio da neutralidade da rede seriam questões de segurança de rede, tais como restrição do envio de massa, de envio de mensagens em massa, como o spam, e o controle de ataques de negação de serviço. Ou seja, para finalidades de segurança, segundo o decreto do Marco Civil, você poderia, entre aspas, violar o princípio da neutralidade de rede, que diz que todo o tráfego deve ser mantido, né, e entregue sem nenhuma discriminação. Né? Vejam, eu entendo que a gente está... nesse caso, tentando combater um ilícito. Mas, ao mesmo tempo, é muito delicado você começar a mexer, né, com a neutralidade da rede, que é um princípio muito caro, né? Se discutiu, se lutou muito para manter esse princípio. É. E aí, o que eles disseram para sustentar esse discurso de que não estaria havendo uma violação do princípio da neutralidade de rede... O discurso da Anatel foi, vou ler aqui, né? Inclusive o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, disse isso. Quando se coloca uma caixinha irregular dessas, coloca-se um inimigo dentro de casa. E veja, eu não gosto dessa abordagem também, sabe? Tá errado, acabou, não precisa inventar outras coisas ou trazer. Não, tá errado, você não pode fazer isso, mas tudo bem. Diz ele, coloca-se um inimigo dentro de casa. Porque ele tem a capacidade... de roubar as informações de toda a sua rede de telecom. Se conecta a TV Box no Wi-Fi e conecta seu celular no Wi-Fi também, consegue ver a caixinha, diz ele, né? Tô colocando aqui entre aspas, né? Conseguiria ver a senha do home banking e tudo mais. Ah, não. Assim como pode ver celulares de toda a família. Não. Esses equipamentos são controlados por terceiros. Não. Quando a gente fala de 5 a 7 milhões de equipamentos desses no Brasil, é um exército capaz de fazer ataques cibernéticos e ataques de DDoS. Tá, eu vou ter um treco aqui. Primeiro, eu estava concordando com ele... Até o momento em que ele diz, você está botando um inimigo dentro de casa. Porque entendo que é uma linguagem talvez um pouco, vamos dizer assim... uma linguagem meio midiática, né? Mas ao mesmo tempo, tu não tá falando para um monte de gente técnica. Tu tá falando para um monte de usuários e se tu falar desse jeito, é mais claro do que tu dizer que esses equipamentos podem ter algum tipo... de acesso escondido, algum tipo de backdoor, ou podem estar se conectando a um servidor pertencente a alguém que esteja na Rússia, na China, ou seja lá onde for, ou mesmo no Brasil, e essa pessoa possa de alguma forma controlar aquele equipamento e, através daquele equipamento, acessar a tua rede, né? Isso é uma coisa. Agora, daí a dizer que tu, só para o cara ter acesso àquela rede ali, automaticamente tu vai ter acesso às senhas do home banking que tá no celular, não é assim, não é tão trivial assim. E se fosse assim, Deus me livre sair conectando em rede de restaurante, em aeroporto e tudo mais. Claro que há certos ataques que são facilitados por tu ter acesso à rede local da tua vítima, sem dúvida nenhuma. E aí eu vou só citar, não vou entrar em detalhes, mas DNS spoofing... Por exemplo, Por exemplo, tá? É um dos mais fáceis. Você poderia sim ter, em tese, um DNS spoofing que, mesmo localmente na caixinha, teria um servidor web que tem, e aí você hospeda sites iguais ao do banco ali dentro da caixinha e acabou. Mas tu não precisa. Nem precisa, claro. Só com DNS spoofing já é. Tu faz o cara acessar o outro site e acabou. Tá? Ou tu pode mexer no roteamento dos pacotes, pode mexer e tal, e acabou. Então, mas não é assim. Conectou no celular numa rede que tem um equipamento desses e vão pegar a tua senha do home bank. Não é assim. Aí já exagerou, assim, esticou demais assim, a coisa. Esse é um problema que às vezes a gente tem, né? Veja, ninguém é contra, né, combater esse tipo de crime. Agora é como feito, entendeu? Porque você entra por um discurso alarmista que não está amparado tecnicamente na realidade, sabe? Eu logo me lembro daquelas propagandas, não sei se você se lembra disso, Vinícius, mas quem também já bem antigas, né? No tempo do VHS ainda, que eram propagandas... Não é do meu tempo. Propagandas contra a pirataria, que dizia, você não roubaria uma bolsa, você não roubaria uma carteira. Então, mas aí como é que você copia fita pirata é crime, sei lá o que, alguma coisa assim. Depois até posso botar o link aqui no... Então você tem um discurso alarmista que tecnicamente não é acurado ou apurado, sendo feito pelo presidente da Anatel, né? E aí depois eles ainda dizem que não violaria a lei, porque uma das possibilidades prevista é de redirecionamento de tráfego em caso de segurança para evitar ataque de DDoS. Vejam, você não está indo pelo lado da ilicitude do uso daquele equipamento, que talvez seria o mais juridicamente mais seguro. Você está criando uma situação de que potencialmente aquilo é inseguro e que potencialmente as pessoas que fornecem esse tipo de serviço ilegal estariam também pegando dados das pessoas e estariam também montando redes para fazer DDoS. E você percebe que você está estendendo a tal ponto a justificativa para violar um princípio caro, que é o da neutralidade da rede, você está estendendo muito uma questão técnica que não me parece que esteja de acordo com a realidade. Além do que você sair bloqueando IP por aí, veja, você tem... Não sei se é tão eficiente assim, né? Mas enfim. Tu tá na cafeína mesmo hoje. respira. Cara, é o seguinte, claro que a Anatel tá com um pepino aí, né, pra resolver, que essas caixinhas estão espalhadas por aí, né, cara? Assim, tipo, tomaram conta. 5 a 7 milhões, eles dizem. Assim, né? Substituíram a... Eu lembro de ver o pessoal comprando aquele kit de duas antenas e não sei o que pra pegar a Sky. Que tem uma antena que faz não sei o que, outra que decodifica, tem uns lances assim. Que nem, cara, tem na tua casa? Aqui em casa não tem antena, meu irmão. É, que você fica querendo dizer que eu tenho uma caixinha aqui, cara, dessas aqui em casa não tem antena, cara. Aqui em casa, assim, o que máximo... Só caixinha. O máximo que tem aqui é uma antena de rádio amador devidamente... Homologada e registrada na Anatel. Mas é o seguinte, mas aqui em Três Maio, por exemplo, aqui no interior aqui do estado do Rio Grande do Sul, no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, cara, essas antenas em dupla, assim, nossa, tu vê em tudo quanto é canto. E as caixinhas vieram e acabaram com essas antenas. Tipo, eu não vejo mais gente falando nessas antenas. Eu vejo só do pessoal falando das caixinhas, que é muito barato e tem todos os canais. É o que o pessoal fala. Então, e tem gente ganhando muita grana com isso. Então, a Anatel... tem um problema que é como é que tu consegue atingir um número tão grande... De pessoas, né, cometendo esse ilícito, né? Uhum. Então, sim, de fato, é... E o que que eles pensaram? Tem uma certa lógica. Em vez de ir atrás de todo mundo, eu vou simplesmente tentar cortar o acesso que alimenta, né? O servidor que alimenta essas caixinhas. Uhum. E agora eu não tô me discutindo a questão da neutralidade, tá? E aí eu vou entrar numa questão técnica de fazer esse bloqueio, se isso realmente vai funcionar. Uhum. Vamos supor que esteja de acordo com a neutralidade, que não afeta nada, que tá tudo certo, tá? No momento que tu vai fazer esse bloqueio do jeito que a Anatel tá querendo fazer por IP, a gente já viu isso, a gente já viu essa novela. A gente já viu essa novela de sair tentar ficar bloqueando as coisas. Vão dar assim, ó, vai ter... Vão acontecer dois tipos de coisas, ao meu ver, e que eles já meio que se anteciparam com um desses tipos, que é a questão de tu afetar serviços legítimos de forma incidental. Você vai bloquear verdade. Lá um IP, e aí tu vai e bloqueia um negócio que não deveria bloquear. O meu provedor aqui, já faz anos isso, eu fui acessar o site do OpenWRT, tá, que é uma distribuição baseada em Linux para instalar em Access Point, tipo de coisa. E eu fui acessar e eu não consegui acessar, não tinha jeito de acessar. Aí eu desconectei da rede do meu provedor, não, eu fui no meu celular, acessei pelo 4G e eu consegui, o site estava no ar. Aí eu entrei em contato com o provedor, mas é um provedor local, ou seja, fácil de entrar em contato, né? Uhum. E disse, olha, eu não consigo acessar este site aqui que tem este IP. E eu só não consigo por vocês, porque pela Vivo que eu consigo, algum problema com vocês. E aí a pessoa foi lá e verificou, não, é que a gente andou bloqueando aqui uns IPs que a gente estava sofrendo ataque, e a gente bloqueou a faixa onde que esse IP estava, já tô liberando aqui. Aí liberou e na hora eu cessei. Ah, cara. Tá. Então... Esse tipo de erro pode acontecer, tá? E tu pode ter serviços legítimos sendo atingidos. Ainda mais se de alguma forma tu tiver esses servidores que fazem a decodificação do sinal para passar o tráfego, né, de rede, o streaming, para as caixinhas, se esses servidores de alguma maneira estiverem compartilhando estrutura com aplicações legítimas. E hoje, com as coisas na nuvem, isso é bem fácil de acontecer. Isso é bem, bem tranquilo de acontecer. E eu vou te dizer outra, né? Essa questão de bloquear IP, bloquear DNS, não funciona direito, depende do provedor, vai funcionar em uns e não em outros, né? Você tem essa questão, né? Agora, pode falar. Vai. Não, só que eles estão querendo esse bloqueio, eles também já pensaram nisso, tá? E eles não estão, a ideia não é mexer nos provedores lá na ponta, tá? Que são dezenas de milhares de provedores. Uhum. Então, eles não mexeriam na ponta, segundo o que eles colocam. Eles iriam nos backbones mesmo, ou seja, lidar com as empresas envolvidas no roteamento de tráfego no Brasil, né? E fazer, botar umas rotas black hole, que a gente chama possivelmente, tá? Em que tu pega aquele IP e tu manda para lugar nenhum. Tu não roteia aquele IP. Uhum. E aí tu independe dos provedores quererem bloquear isso ou não, né? Tu vai mexer nos backbones, ou seja, uma chance maior ainda pra dar caca. E, então, tem esse aspecto. Agora, mesmo isso não vai ser efetivo, e eu lhes digo por quê. E é muito fácil. A própria, no Fire TV, eu mesmo uso esse recurso. Existe ou seja, o que vai se fazer é, vai se passar a utilizar a VPN ou servidor proxy. Que é, ou algum proxy, se você olhar por aí, vai ser aquela coisa de ficar... O cara muda, bloqueia tal IP, os caras vão para outro. Uhum. Tá? Então, desde que tenha uma forma de informar a caixinha de um novo IP, e pode ter certeza que isso vai ser feito, já não tá ok, né? Uhum. Para atualizar a lista de servidores de streaming, a Anatel bloqueia um, sobe outro e atualiza a lista, instantâneo. Quase instantâneo, assim. Uhum. Então, bloqueou tal IP, não tem problema. Detecta que bloqueou, vai lá e... muda o IP e vai para um outro. E veja, essa comunicação, nota o seguinte, qualquer, né, programador aí que estivesse envolvido nisso, você está diante de baixar essas listas. Veja como é difícil, né? O cara pode, se ele quiser, em última análise, pode colocar as listas de IPs, só IPs num tweet qualquer lá, e o cara fica lendo o tweet, sabe? Tu não tem como bloquear a comunicação da caixinha com a internet, porque... São cara, muitas as possibilidades de ter acesso a serviços legítimos, né? Sim, e outra, tu pode fazer uma lista dessas, Tu pode usar recursos para criptografar a lista, claro que daí a Anatel vai ter que botar gente para pegar uma caixinha dessa, fazer uma engenharia reversa, dar uma olhada no que eles estão fazendo, pegar o IP. É. Então dá para fazer isso. Os caras poderiam sacanear a Anatel e começar a botar nas listas junto com os IPs legítimos, IPs que, dos serviços que. Dos servidores que fornecem o streaming ilegal. Eles poderiam colocar só de sacanagem os IPs de serviços legítimos muito utilizados. Só esperando a Anatel pegar a lista e sair bloqueando tudo sem mais nem menos. Então teria que ter muito cuidado mesmo com isso. E vamos supor que, ok, eu não tenho essas listas, a Anatel está conseguindo acompanhar e está conseguindo de forma quase que automática acompanhar o que o pessoal está fazendo e que sair bloqueando. Eu não acho que vai acontecer. Exato. E o lado do atacante é fácil de automatizar. Ainda que ela consiga, tá? Cara, a próxima etapa, isso que eu ia falar que tem lá no Fire TV e deve ter em outras estruturas, em outros sticks legítimos, né, pra usar o streaming, que é tu ter uma VPN. Então, no próprio Fire... É, acabou. Tipo, no próprio Fire TV lá, eu tenho um cliente do Proton VPN pro Fire TV. E eu uso essa VPN, que tem uns negócios que são gratuitos só na Inglaterra, tu tem que estar na Inglaterra pra assistir. Acho que é da TV pública da Inglaterra, uma coisa assim. E aí eu uso a VPN para poder estar na Inglaterra. Então, cara, isso vai acontecer. Aí tu vai fazer o quê? Vai começar a bloquear Proton VPN? Essas outras empresas de VPN? Vai sair bloqueando tudo? O que tu vai fazer? Sim, não vai dar para bloquear a VPN, né? Essa volta, né, para bloquear a VPN, acho que eles não vão conseguir fazer. E pior, em última análise, esses caras criam uma rede peer-to-peer e aí acabou, cara. Ah, se for pra uma peer-to-peer aí... Não tem. Aí é que nem o Torrent. Não tem, vou, né, o Pirate Bay da vida. Não tem. É. Bom... É assim, ó, eu acho que é um assunto bem espinhoso. A Anatel deve estar sendo bastante cobrada há tempos já pelas empresas que... E com razão. Tá certo, né? Pelas empresas que geram conteúdo e que vendem esse conteúdo. E a gente tem essa coisa meio... Assim, parece que não tá fazendo nada de errado, né? Tu pegar um sinal que tu não... Pelo qual tu não tá pagando, que é pago. A minha opinião é a seguinte, tá? Tem TV aberta. Eu não assisto TV aberta. Mas tem TV aberta. Mas eu quero assistir filme. Tá, então, cara, eu vou ver o serviço de streaming lá que eu posso pagar, o que eu vou pagar e tal. E pago pelo tempo que eu vou usar e tal. Mas não tenho o não sei o que e é pago. Bom, se eu não tenho e não quero pagar, eu não vou assistir, acabou. Assim, tem tantas outras coisas pra fazer do que ficar pirateando sinal. Então, tem que ter um... A Anatel realmente tem que agir e... Eu fico pensando que se eu tivesse numa conversa lá com o pessoal, assim, se a gente tivesse numa reunião conversando, trocando ideias, se eu trabalhasse na Anatel, né? Eu ia estar coçando a cabeça na mesa e tá, o que nós vamos fazer? Gastar um dinheirão tentando pegar esses caras diretamente, o que eu acho muito difícil, ou tentar bloquear esse negócio no backbone e em seguidinha os caras vão criar uma vacina pro no... uma vacina não, vão criar uma nova variante do vírus para nossa vacina. E aí tu vai deixando a rede muito mais complexa, difícil de gerenciar e tudo mais. E tem outra coisa, né, Guilherme? Porque tu vai bloquear por quanto tempo o IP desses? Porque o serviço, os caras tiram o serviço do... Claro. Tu bloqueou o IP X, beleza. Eu mudo meu serviço para outro IP. Aquele IP X pertence a um provedor de nuvem. Exatamente. Aí um outro cliente pega aquele IP, pimba, se ferrou. Exatamente. Assim, tem muita coisa, cara, tem muita coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado antes de fazer esse tipo de bloqueio aí. Mas enfim, é uma... Assim, realmente tem que pensar melhor, eu acho que não dá pra sair fazendo isso aqui não. Bom, vamos aguardar, o tempo nos dirá. É, o tempo nos dirá, vai que resolve, né? A gente tá só... Né? Que tal? Qual a sua? Traga uma sua aí pra nós. As minhas? Surpreenda-nos. Não vou surpreender. Vou pegar uma coisa que é o... Tá, eu vou falar uma bem rapidinha que eu não vou surpreender ninguém, tá? Tá. E eu vou só deixar como aviso e vou deixar a notícia lá no coisa, porque não tem mais paciente ficar comentando essas notícias, mas é só pra chamar atenção de novo pra esse mesmo problema, que isso aqui é muito sério, tá? Que não é nada chato, né? Assunto chato, né? Não. É que assim, ó, de novo, tem pacotes maliciosos lá no NPM E lá no PyPy, é, para quem trabalha lá com JavaScript, com Node e tal, e para quem mexe com Python, tem de novo pacotes maliciosos que roubam informações dos usuários, tá? Então, de novo. Então, só para chamar a atenção de novo, cuidado com o supply chain, cuidado com aquilo que tu está utilizando, com biblioteca na tua aplicação, para desenvolver tuas aplicações, e a notícia vai estar lá no show notes de novo para quem estiver trabalhando com isso. Tá. Quem não trabalha com isso e tem gente desenvolvendo software dentro de casa, pega essa notícia e passa pro pessoal, por favor. Ah, mas é só NPM e PyPy. Não, a gente já teve isso. Tem histórico aí de outras linguagens também com problemas. Enfim. Tá, então isso aqui é uma não notícia, é um alerta. Ah, porque tá se repetindo tanto que já nem é mais tanto notícia assim. O outro comentário que eu vou fazer é um comentário que já tem bastante informação, então eu não quero chover no... Como que é? Chovendo molhado. Chovendo molhado, essa. Eu ia dizer chovendo molhado, o que eu tô fazendo? Que é o lance da tal falha do VMware, tá? Então, o que aconteceu? Bom, pra quem... Pra contexto. VMware é uma solução, talvez seja líder de mercado, pelo menos é a mais antiga, com certeza, que está há mais tempo no mercado. É uma solução de virtualização muito utilizada no mercado. Então, e o que é essa virtualização? Tu pega um equipamento, um computador físico, né, um hardware, tu instala lá o VMware, e o VMware cria máquinas virtuais. E essas máquinas virtuais são os servidores das empresas, tá? Vou botar uma linguagem mais simples para quem não conhece o tema especificamente. Para quem conhece, tá? É óbvio, né? É óbvio, tá? Para quem não conhece, não é. Então, essas máquinas virtuais, elas são arquivos, literalmente elas são arquivos, ficam armazenadas na forma de arquivos na máquina física. Ok? Até aí? Beleza? É no que é chamado host, na máquina física. Mas bem... E aí, cara, apareceu um bug numa versão do VMware, que é o SXI, que permite que um atacante, remotamente, ou seja, ele não precisa botar a mão no teclado do computador, ele consegue, pela rede, ele consegue executar um código remoto, tá? Então, remotamente, ele consegue mandar código para ser executado no servidor VMware. E o que um grupo fez foi mandar um ransomware para os servidores. Uhum. Ou seja, um tipo de código que vai, ao conseguir acessar o servidor, ele começa a cifrar os arquivos. Pá. E a gente não está falando de cifragem de alguns documentos, de cifragem de... um banco de dados ou alguma coisa assim, a gente tá falando da cifragem das máquinas virtuais todas, a máquina inteira, tá? E, inclusive, pela notícia aqui que eu tenho aqui do The Hacker News, esse ransomware até tentava, mas não tava funcionando muito bem essa feature dele, parar as máquinas antes de cifrar, para evitar problemas, né? E aqui é o recomendado mesmo, né? Mas tudo bem. Aí eles fizeram isso de forma automatizada, então começaram a varrer a internet à procura desses servidores com essa vulnerabilidade, tá? E chamou atenção pelo volume que eles atingiram. Assim, são milhares desses servidores atingidos, tá? Então, agora qual é o detalhe aqui, tá? Aí eles pedem resgate, aquela velha história em bitcoins, são 2 bitcoins para recuperar a máquina, tá? Isso aí é o de sempre também. Qual é o detalhe aqui nessa questão do VMware, tá? É que essa falha tem 2 anos. Uhum. E lá em 21, tá? Já tinha a correção. Uhum. Ou seja, são servidores VMware que não foram atualizados. Nós estamos falando agora uma notícia de 23, e é uma falha que há 2 anos atrás já tinha sido descoberta, comunicada e tudo mais, e corrigida. Ou seja, né? Tem gente... Não é que tem gente, é que é o velho problema de tu mexer naquilo que tá funcionando. Às vezes o pessoal tem medo de atualizar, porque, cara, pode parar tudo se eu atualizar e fizer uma coisa errada aqui. E às vezes a equipe tem gente de menos... Ou tem gente, mas não saca direito aquilo lá, foi como é que foi aquilo foi instalado. ou entende, mas tem medo de mexer. É, uma coisa muito interessante é a quantidade de bancos de dados Oracle sem atualização. Uhum. Claro que tem a questão das licenças e tal, aquela coisa toda, mas tem gente que tem licença e não atualiza. Por que será? Então, porque às vezes tem medo de atualizar e dar caca, mas enfim. O fato é que é uma vulnerabilidade antiga sendo explorada. E aí, só para traçar um paralelo, agora sim, pegar o pessoal das antigas aí na segurança, se é que dá para chamar de nas antigas, não me sinto mal de chamar isso aqui de antigas, porque eu sou de mais antigo que isso aqui, mas enfim. Em 2001, a gente teve problema com um worm chamado Code Red. Uhum. Ele infectava máquinas com um servidor Internet Information Server. Aham, uhum. Da Microsoft, o IIS. Que é um servidor web, tá? De páginas web. E saiu o... Ele explorava uma vulnerabilidade que havia sido corrigida pela Microsoft há mais de um mês antes de aparecer o worm. Uhum. Então, o que que houve? Ou seja, teve tempo de atualizar entre a vulnerabilidade ser descoberta e ela começar a ser explorada dessa da forma como foi. E o Code Red fazia algo muito parecido. Ele se espalhava na internet, saía catando tudo que era máquina que era vulnerável e infectava essas máquinas. Tá? E a partir dessas máquinas, ele começava a procurar outras máquinas vulneráveis para serem infectadas. Então, tinha correção antes e as correções não haviam sido aplicadas. Poxa, mas a gente tem, em geral, nos servidores, né, e tal, quando tu instala aí o Windows, tudo mais, tu tem atualização automática, normalmente, né? Só que até o Windows começar a rebootar sozinho, ou começar a atualizar coisas que quebram as tuas aplicações, e tu desativar essas aplicações atualizando automáticas, até tu fazer isso, tu até ter alguma proteção. Mas depois que começa a acontecer isso, tu desativa isso, aí tu não tem mais atualização. Aí, de novo, o medo de atualizar, o medo de mexer. Cara, e teve muito servidor IIS naquela época atacado, muito. Então... aqui de novo a gente tem uma falha já conhecida, que não é há um mês, aqui já a gente está falando de 2 anos atrás, com correção e ela sendo explorada dessa forma. Então, atualizar, assim, gerenciar atualizações é delicado, mas é necessário. Não dá para ficar assim, tá tudo funcionando, eu não vou mexer, sabe? Não, mas é que não é uma questão de ser necessário, isso aí é boa prática desde sempre. É, Guilherme, mas tem. Assim... Mas aí a gente entra naquela... management e tudo mais. Mas a gente entra sempre naquela questão, né? Sim, a segurança... Se tu não fizer nada, se não der problema nenhum, a segurança não vai... A falta de segurança não vai aparecer. Agora, se tu atualizar um negócio e quebrar tudo, e o sistema parar de funcionar, isso vai aparecer, meu amigo. Isso vai aparecer. Então, assim, eu aposto, e se quiserem mandar um recadinho para nós, contar sua história, depois fique à vontade, mas eu aposto, tem gente nos escutando agora que justo pensa nisso. Poxa, eu tenho um monte de coisa para atualizar, mas, cara, não quero mexer nisso agora, tem outros projetos, tem outras coisas acontecendo, já tá um fogaréu, né, para resolver, e vou sair metendo a mão no que tá funcionando, correndo risco de entrar uma versão nova de alguma coisa ali e quebrar tudo. E aí depois o pessoal lá do software vai dizer que fui eu, o pessoal vai dizer que fui eu que sou lá da infra, dos servidores. É que tem muitas organizações de muitos tamanhos diferentes, né? Tem organizações em que isso que você está colocando é impossível de acontecer pela organização da segurança. Agora outras... Ah, meu amigo, mas isso, talvez... não tem a ver com tamanho, viu? Isso não tem a ver com tamanho. Às vezes até maior, pior. Porque tu tem uma equipe maior, não, mas é que tem cê, mais... É que você fala como se ninguém fizesse patch management, né? Cara, assim... Eu não vou dizer que ninguém faz, mas olha, que... Cuidado. Mas olha, cara, que... Não, eu não vou dizer que ninguém faz, óbvio que não. Vou estar errado, com certeza. Mas que a maioria não deve fazer, meu amigo. Só a empresa, assim, com uma maturidade muito grande. Mesmo assim, cara, sempre tem aquela máquina esquecida no canto, sempre tem aquele legado que ia sair, que estava agendado para sumir não sei quantos anos atrás e até hoje está lá. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu tenho muito... Talvez a gente fizesse uma boa pesquisa em cima disso, assim. Ah, sem dúvida. É. Vinícius... Mas é isso, cara. Essa é a minha... Essa é a minha aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma. Ah, não. É. Só duas? É, só essas duas aí, porque a gente tinha aquele monte de mensagem aí dos nossos ouvintes. Eu tenho mais duas aqui, se der tempo ainda tem Meu Deus do céu. Tu tomou uma rapidinha, que é um... Que achei uma iniciativa, até fiquei emocionado quando eu vi que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a nossa ANPD, lançou o primeiro prêmio de monografias Danilo Doneda. Olha que legal, cara. Ah, que show, cara. É, destinado a estudantes de graduação em ensino superior. O edital será publicado em março e visa incentivar o desenvolvimento científico na área de proteção de dados nas universidades brasileiras. A premiação leva o nome do professor Danilo Doneda, nosso querido amigo e mestre meu, eu posso dizer, né, e de muitas outras pessoas nessa área, falecido agora no final de 2022, e que foi um dos pioneiros da proteção de dados no Brasil. E nós temos, não um episódio, nós temos uma homenagem gravada pro Danilo, com a participação de várias pessoas, lá no dia 9/12/22. Uhum. Então, só procurar na lista de episódios lá, você vai encontrar. Deve estar aparecendo na capa ainda. Uhum. Vou ver aqui, mas deve estar na capa ainda. Ainda não saiu o edital. Então, quando sair esse edital, de repente a gente tenta fazer uma ponte com o pessoal lá da NPD pra falar um pouco sobre isso. E quem sabe quando já sair, divulgar, quem sabe se o pessoal quiser. E quando sair também as primeiras premiações, né? Ah, sim. Sim. Porque, né? Pra levar um prêmio com o nome do Danilo, tem Puxa que ser. Puxa vida. Puxa vida. Tem que ser. É. E legal, né? Interessante a escolha dele. Primeiro, e outra, se vocês entrarem lá no site da NPD, tem o logo do negócio ficou muito bonito, assim. Fizeram um logo com o rosto dele, tipo um desenho, assim, sabe? Ficou um negócio. Até vou te mandar aqui, Vinícius. Manda aí. Que eu não vi o logo. Muito legal, cara. Ficou muito de bom gosto, ficou bonito. Olha, parabéns. Me lembro o Prêmio Nobel, que também tem o... Parabéns pra NPD. É. Legal, cara. Vinícius, não é segredo pra ninguém... Opa, quem tu vai contar? Não sei, depende. Não é segredo para ninguém. Quem acompanha aí esse jornalismo, né, de notícias da indústria das Big Techs... Começou a ver, não sei se isso veio com o Twitter, né, com a bomba lá do Elon Musk caindo no Twitter, que aliás, cada semana tem uma nova do cara, né, Twitter Blue chegando aqui, eles estão começando a limitar algumas coisas, olha, é um caos, mas enfim... Então, o que está acontecendo? A indústria está sendo tomada por essa onda de demissões, né? E essa reportagem aqui diz o seguinte, que essa onda de demissões, segundo uma análise feita por um site chamado Layoffs, está afetando muito mais mulheres e trabalhadores hispânicos. Ou seja, esses grupos eles foram desproporcionalmente afetados pelos cortes recentes nas empresas de tecnologia do Vale do Silício. As mulheres representavam cerca de 39% dos funcionários, mas 46% das demissões. Além disso, os trabalhadores hispânicos tinham mais chances de ser demitidos do que mantidos, portanto, ficando muito mais vulneráveis. Uma das razões pelas quais esses grupos foram afetados é a estratégia das empresas de os últimos a chegar são os primeiros a sair, porque muitos desses empregados eles foram contratados agora, durante a pandemia, né, para home office e tudo mais. E aí, me parece que tem um problema bem grande aí, porque isso afeta muito a diversidade, né? Primeiro, você tem um aspecto social, de como uma empresa deliberadamente, ou um grupo de empresas deliberadamente decide discriminar certos grupos já vulnerabilizados, ou seja, afetando a diversidade, é um problema social, né? Ah, mas eu não faço parte desses grupos. Não, isso também te atinge, né? Se você for um total egoísta e não se importar com o próximo, mas isso, né, também atinge a toda a sociedade, né? Porque você, quando começa a discriminar certos grupos, você acaba criando também problemas que vão atingir não somente os grupos, né? Mas acho que tem um aspecto ético e moral aí por trás de você discriminar pessoas vulneráveis, né? E indiretamente, olha que interessante, né? Pelo menos... Na minha opinião, isso ocorre, não é o que diz, isso não está na reportagem, né? É que uma das questões que se debate, se discute muito hoje é justamente os problemas dos vieses nos algoritmos, né? E tem uma série de autores, né? Mas para citar, sei lá, a Cat O'Neill, por exemplo, né? O Weapons of Mass Destruction, né? Shoshana Zuboff. É, ou seja, tem pessoas que atuam e falam nesse problema dos vieses e como os algoritmos podem incorporar e refletir a comportamentos das pessoas que os programam, né? Ou seja, os algoritmos tendem a reproduzir vieses e também preconceitos. Logo, se as empresas deliberadamente decidem discriminar seus próprios funcionários, afetando a diversidade da própria empresa, me parece que isso tende a levar a um aumento de reprodução de vieses e de preconceitos nos próprios algoritmos, né? Ou seja, a falta de diversidade na empresa vai se refletir também nos algoritmos, isso vai afetar... Nos seus produtos, né? Nos seus produtos, claro, né? Ou seja, não adianta você querer falar em diversidade quando a sua empresa não é diversa, né? Então, eu acho que esse é um grande problema que a gente está passando, né? Isso afeta a todos nós, porque em maior ou menor grau a gente tem as nossas vulnerabilidades pessoais também, a gente tem os nossos problemas e isso... Né, a história já mostrou que esse tipo de, né, de questão assim, ela é muito perigosa, né? Então eu acho que além de um problema social dessas pessoas estarem passando por problemas de desemprego, isso pode se ampliar também para uma piora em muitos níveis da forma como esses algoritmos vão passar a funcionar no futuro, né? Acho que é um dos grandes problemas da humanidade atual, acho que eu não exagero em dizer isso. Caramba! Não, hoje foi o teu dia, cara. Tu tomou todo o café que tinha. Tem 1h17. Tem um. Se tu quiser ainda. Não, não. Vamos encerrando? Vamos encerrando. Tá. 1h17 já de episódio. 1h17. Café expresso e café frio. Cara, eu vou dar meu café frio. Pra Anatel que tá tentando... Não sei se pra Anatel ou pra quem não atualizou o VMware. Eu tô dividido. Eu posso dividir o café frio? Pode. É, vou dar meio a meio. Vou dar pra Anatel que tá pensando em bloquear IP. Eu acho que isso não vai dar certo. Não pode. Não tô criando uma regra nova aqui. Não pode? Não, é pra uma pessoa só. Tá, então eu vou dar pra Anatel que tá, de novo, tá trazendo a ideia de sair bloqueando IP. Eu acho que isso não vai dar certo, só vamos perder tempo com isso, a gente tem que pensar de um jeito melhor de atacar esse problema aí. Uhum. E acho que essa não é a melhor solução, vai dar caca. Eu, como cada um pode dar um café frio, expresso e frio para pessoas diferentes, né, eu vou dar para as demissões da indústria de tecnologia, para a indústria de tecnologia inteira. Nossa senhora, haja café. Cara, o café quente vou dar pra NPD. Pra NPD, eu também. É. Com o concurso do Danilo, exatamente, né? Exatamente, pela homenagem que eles estão prestando ao Danilo. Acho que é muito legal. Concordo. Bom, então, nós agradecemos a todos que ficaram até aqui. Não saiam, ainda não terminou o episódio, porque nós teremos o Há 10 Anos no Segurança Legal. Há 10 Anos no Segurança Legal. Quando eu tiver um tempo, eu vou fazer uma vinheta, mas por enquanto vai ser sem vinheta mesmo, né? Que a gente vai tocar depois do episódio... Um pedacinho de um episódio aí que foi publicado há mais ou menos 10 anos. Não tem que ser exatamente, porque daí pode ser que a gente não tenha gravado em 10 de fevereiro, né? Então, mas enfim. Mas no ano, no, né? Ano, no ano que completa, não, 10, completaria mês, 10 anos. No, tem, no mês. No mês. No mês. No mês. Ah, no mês. Ah, sim, mais mês ou semana. Mês ou opa, semana. Opa, tá bom. Então mês tá. Ou semana. Então tá bom. Então agradecemos a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. É um equipamento específico, né, para uma função, para uso em hospitais. Uhum. Que integra alguns outros periféricos, vamos chamar assim, também específicos, né, daquele ambiente em particular. Sim. E muitas vezes esses equipamentos são vistos como... não como computadores, né? A gente esquece que são computadores. Sim. Né? Parece que é um aparelho que faz só aquela função e não é um computador, não tem um sistema operacional rodando, não tem as mesmas vulnerabilidades que a gente pode encontrar no computador normal, digamos assim, né? Claro, claro. E esse caso é um dos muitos, né? A gente pegou esse aí apenas como exemplo de equipamentos. Não só hospitalares, a gente tem os sistemas SCADA, que são sistemas industriais, né? Sim. De controle de diversos dispositivos que a gente tem instalados pelas, em rodovias, em, em chão de fábrica, né, nas plantas industriais e tudo mais. Sim. E são sistemas também bastante específicos, mas que no final das contas acaba sendo a base, né, nos quais eles operam é a base normal de qualquer outro sistema, que é um computador com sistema operacional. Sem dúvida. E com a interligação disso, em rede, não só em redes locais, mas com a possibilidade também de acesso remoto, né, a gente passa, esses sistemas passam a estar vulneráveis aos mesmos tipos de ataques que a gente tem em qualquer outro sistema, menos que não seja tão específico. Né? Claro. Então, no caso, a vulnerabilidade permite, né, que nesse sistema da Expert da Philips, permite que o atacante, sem nenhuma autenticação, consiga ter acesso administrativo ao próprio equipamento e aos periféricos a ele conectados. Sim, sim. Então, esse é o ponto que ele destaca ali, que pelo fato de alguns desses equipamentos estarem ligados em rede nessa central, né, quem também tivesse acesso à rede em si poderia explorar essa vulnerabilidade. É importante que se diga que a notícia não coloca se houve uma exploração dessa vulnerabilidade ou um incidente em que essa vulnerabilidade foi explorada, mas sim apenas a mera descoberta dessa vulnerabilidade. E, segundo indica, também a Silence está trabalhando junto com a Philips para corrigir isso e, enfim, Dar andamento. A questão é que essa foi encontrada e corrigida, mas outras com certeza existem. Claro. Né? E aí, até lembrando agora de uma situação que eu conversei com um amigo meu essa semana, ele está fazendo a implantação de um site de e-commerce, né? Sim. Para uma determinada empresa. E quem está gerenciando esse processo, né? Quem está norteando esse processo? São pessoas que não são da área de TI, né? E enxergam o site do e-commerce apenas como como se fosse quase um dispositivo em que eu tenho que instalar em algum lugar, ligar ele e esquecer. Sim. Então, é nesse ritmo que está sendo feita essa implantação. Né? Até eu conversei com ele, falei dos problemas de fazer dessa forma. Mas o objetivo é fazer funcionar. Né? Claro. E uma vez funcionando, ok. Então, não há preocupação com a segurança do ambiente, não há preocupação com acesso remoto aos servidores, né, para manutenção. O acesso é remoto, é feito com TeamViewer, com VNC, com esses softwares assim, que não são muito adequados para isso. E onde é que fica a segurança do sistema? Ou seja, vai ser mais um sistema colocado na internet, e está sendo visto pelo dono, pelo responsável, apenas com mais um aplicativo, que nem esse equipamento da Philips, né? Sim. E a pessoa pode enxergar como sendo um equipamento específico lá para o hospital, que não tem como invadir, não há vulnerabilidades nele, porque é uma coisa muito específica. Música.